Enquanto o Inter passou de forma apertada, o Barcelona teve facilidades para chegar à final do Mundial Interclubes. Com a atuação de gala de Ronaldinho Gaúcho, o clube catalão goleou a América do México por 4 a 0. Ao final da partida, a Guaíba ouviu com exclusividade o presidente do Inter, Fernando Carvalho, e o técnico colorado, Abel Braga. Ronaldinho passou o primeiro adversário, vai jogar a bola para o meio, procurou o ataque, voltou outra vez agora. É a pressão da equipe do Barcelona, de calcanhar, bola para o lado direito, tocada, espalma o goleiro no rebote, o Ronaldinho vai marcar, bateu, é gol! Gol do Barcelona, Ronaldinho! Era pressão, 20 minutos do segundo tempo, liquidando a fatura diante do América, Ronaldo Gaúcho. Ronaldinho dominou, Ronaldinho encarou na tabela, voltou a bola para ele, vai fazer o quarto gol, dominou Ronaldinho, tentou passar para lá, puxou no meio de três adversários, devolveu, bola para Deco, bateu e é gol! Gol do Barcelona, Deco! Uma facilidade incrível! Ronaldinho ajeitou, tinha três pela frente, devolveu, deu um toquinho e o Deco de três dedos no canto direito, 39-4. 4 para o Barcelona, 0 para o América. Ô, Luciano! Eu só peço pro homem lá em cima, viu, seu Orestes, que termine os gols do Barcelona, tudo nesse jogo, que gaste tudo, porque foi muito fácil essa. O Ronaldo avançou, perdeu a passada e deixou de marcar o gol. Deu as costas para a goleira e só rolou para trás. O Deco de primeiro, uma paulada de fora da área, no ângulo, um golaço do Barcelona. Tomara que eles tenham gasto todos os gols hoje, porque senão vai complicar demais. O Barcelona arrebenta com a América. Deco, 4-0. Décimo gol do Mundial de Clubes, domingo, 8h20, em Yokohama, a grande final entre Internacional e Barcelona. Tudo tem o seu detalhe. Ele recua a bola. Primeiro ele vai para o ataque e está fechado. Ele volta, segura, toca no Deco. E ainda dá uma trombada no jogador que podia ficar na frente do ângulo de chute do Deco. Não sei se isso tudo é pensado, mas em gênio como o Ronaldinho, isso também a gente pode colocar como da sua genialidade. Aqui Guaíba com você, fim de papo, fim de jogo. Termina o espetáculo, 4 para o Barcelona, 0 para a equipe do América em Yokohama. Internacional e Barcelona, a grande final do Mundial de Clubes que você vai curtir na Guaíba. Vamos de imediato com a repercussão, presidente Fernando Carvalho. É a final dos seus sonhos, presidente, dá para encarar os espanhóis do Barcelona? Boa noite para o senhor. Boa noite, ouvintes da Guaíba, especialmente Colorado. Olha, sem dúvida, o Barcelona é uma grande equipe, fez uma grande partida, né? Embora o América não tenha oferecido muita resistência, mas foi uma grande partida, pressionou no início do jogo, depois que fez os gols arrefeceu um pouco, mas ao natural chegou aos 4-0. Vai ser um jogo danado, né? Como se diz, vai ser danado aguentar, o coração vai bater forte, mas... quem quer vencer um campeonato mundial tem que estar preparado para enfrentar qualquer adversário, e o adversário é simplesmente o Barcelona, que tem um orçamento de 200 milhões de euros por ano e tem um dos melhores jogadores do mundo, e nós temos que estar preparados. Otacílio Gonçalves conversa com Abel Braga. O Inter pega o Barcelona, Chapinha. Abelão. Ô, Otacílio, tá bom? Daí, cara, parabéns pela vitória, apesar de difícil, leva a equipe para uma final. É, mas era de esperar, né? Esse favoritismo aí que tentam apregoar, ele é mentiroso, entendeu? Teve a dificuldade que a América teve para vencer os coreanos, o Raul ali, o Auckland, e hoje o Barcelona fez um jogo de exibição, jogo de festa, jogo de festejar centenário, e ele jogou sozinho, né? Não sofreu falta, não suou muita camisa, tocou, fez gol a hora que quis. E pra nós foi bom, porque se nós não marcarmos forte, a qualidade prevalece. É, o Barcelona passeou mesmo, e até quando nós falamos com o presidente Fernando, antes de estarmos falando contigo agora, e ele fez a observação também, o jogador do América olhar o Barcelona tocar bola. E eu falei a ele o seguinte, eu digo, o Barcelona jogou tudo hoje, bem melhor que as outras partidas que fez no Campeonato Espanhol. E o Inter, que eu conheço, que tenho assistido, eu acho que jogou a sua pior partida dos últimos tempos. Então o Inter, tem certeza, Abel, vai melhorar e o Barcelona não vai repetir, não vai ter a facilidade que teve hoje contra o América. É, pode até repetir agora, eu concordo contigo, tá? Facilidade que tiveram hoje não vão ter não, né? Tem que pensar, porque foi um absurdo, né? Nós saímos antes de terminar o jogo, porque parecia uma equipe só treinando, como tipo, ó, o América não pode ter a bola é só do Barcelona, joga, brinca, toca, rola, faz calcanhar, dá de letra. Os caras querendo, parece, fugindo do contato físico, do contato direto. Ah, vamos ver, claro que é muito difícil, né? Muito difícil, porque tem uma qualidade muito grande e jogo nessa qualidade.